dirigindo-se a vós, a povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvides o som da buzina, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Portanto, aquele que não se curvar será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. De repente, o rei escuta uma voz em meio à multidão que dizia: não vamos nos prostrar, mesmo que a fornalha nos esfere, vamos ser fiéis. Deixem que eles se curvem e adorem a estátua. Contudo, iremos adorar ao Deus dos céus. Servimos ao Deus verdadeiro, que já nos deu o livramento e agora estamos aqui. Iremos esperar o que o rei irá falar. Deixa Deus agir. Porém, chegou o rei. O que está acontecendo? Todos devem se curvar. Na multidão existem três que dizem ser crentes. E eles falam com a certeza: mesmo com a fornalha acesa, não iremos nos curvar. Então disse o rei: eu quero ver quem é o Deus que vai os livrar. Estava lá. Eu vou ser fiel, deixe que o mundo se curve, eu vou ser fiel.